tu devolveste meu retrato, minhas cartas e os presentes, nada disso eu aceitei. O que eu só faço questão de receber e devolver são os beijos que te dei. Se não é esse o meu único desejo, não quero mais poder me retirar daqui. Quanto mais fecho os meus olhos, mais te vejo. Quanto mais foges, mais me sinto junto a ti. Porque tu devolveste meu retrato, minhas cartas e os presentes, nada disso eu aceitei. O que eu só faço questão de receber e devolver são os beijos que te dei. São os beijos que te dei. Receio. Receio, mi menor.